quantos você já amou? Poucas amei, eu pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. E é que você tem, é, que as outras não têm. De onde você vem? Vem, vem. E olha.